surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos é para o futuro. Só entender, eu trago é do balacobaco. Só entender, é rima ao som do cavaco. Só entender, suingando em busca do gol. Só entender, que tudo isso faz um flow. Só entender, eu trago é do balacobaco. Só entender, é rima ao som do cavaco. Só entender, suingando em busca do gol. Só entender, que tudo isso faz um flow. Caldeirão de mistura, várias culturas. A ginga é o que prevalece na postura. Cantando sem a partitura, improvisando na cara dura, juntando vários temperos, aqui não tem frescura. Rapeca, sanfona, pandeiro no circo, mambembe moderno, manifesto eterno. Eu a rima e o caderno, aprendendo com tantos mundos, mas esse é o mundo moderno. Árvore que tem raiz em cada canto do país, uma história, uma vertente. Em cada canto foi plantada uma semente. Tudo isso foi crescendo de forma desordenada, criando uma embolada, um samba, um maracatu. Bossa nova e chorinho, bom pra mim e bom pra tu. Andando chão de madeira, pirueta de capoeira, suco de cupuaçu. Paisagem brasileira bonita de norte a sul. É, mulheres lindas, mais ainda Babilônia tropical. A graça de Iemanjá, seja bem-vinda num banho de água de sal. Eu vou do Leme ao Pontal, nadando em uma tina, ouvindo eles Regina. Tanta coisa junta, só pode ser coisa divina. Jangada, canoa, deserto, favela, morro, riacho, capela, ladeira, madeira, viela. Música, música, música, música, música, música. Só entender, eu trago é do balacobaco. Só entender, é rima ao som do cavaco. Só entender, suingando em busca do gol. Só entender, que tudo isso faz um flow. Só entender, eu trago é do balacobaco. Só entender, é rima ao som do cavaco. Só entender, suingando em busca do gol. Só entender, que tudo isso faz um flow. Tomando uma cajibrina, olhando várias meninas, andando no pelourinho e seguindo o meu caminho. Eu vou parar em Petrolina, atrás de influência, essa ciência futurista. Rima com os repentistas, pois a rua é que é o palco do artista. Descendo a ladeira de chinelo, havaiano e na cabeça pira insana, escutando o sublime Dorival Caymmi. Copacabana é muito crime, em Brasília todos os ladrões jogam no mesmo time. Chapado na Chapada Diamantina, pensando em rima, pois no meio do mato não tem esquina. Sinaleiro, lotação de um mundo alienígena. Prefiro ser indígena, andar longe da pressão. Feijoada, um sambinha, uma pera gelada, uma caipirinha. Todos bem-vindos ao cassino do Chacrinha. Abacaxi, agogô e cachixi, pimentas, a bomba esquenta. Junta tudo que é daqui e representa. Faz o rap ser melhor, valoriza a cultura, que ela é muito hardcore. A beleza da pele negra e o swing que arrepia. E só nesse molejo, man, pode crer, pra eu fazer minha correria. Correria, correria, correria, correria, todo dia. Só quem é sabe. Só entender, eu trago é do balacobaco. Só entender, é rima ao som do cavaco. Só entender, suingando